3628, livre pouso 10, vento 10, 0 graus, 13, nós. Livre pouso 10, 3628. Voo 1925, decolou 19, chame o controle 1208. 0895, boa tarde. Salvador, boa tarde, voo 1925. Boa tarde, voo 1925, contato radar, batada nível 360, sai da árvore. 360, 1990, desce para 2000 pés, Senegal na 092, autorizado por uma IDF, porte autorizado. 2012, autorizado por uma IDF. Autorizado, chama pra iniciar. Alô, canal 62201, informação Serra, pronto na porta, galera. E meu Vitor Bravo Isso, que chama pra cópia com FIS? Negativo, Oceanero 6201. 6201, pronto pra cópia, Galeão? Pronto. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via peso Luno 0, da Eoleda Bridge a subida, primeira curva direita após a decolagem, o código 5424 e o controle 1208. Autorizado Galeão, 360, peso Luno 10, da Eoleda Bridge com curva direita, 5424 e 1208. Correto, só para posicionamento. Solo Salvador, da 3618, livrou Alfa. 3628, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette 1, 3628. 2, desce para 2000 pés, Senegal no 012, autorizado chamar ILS, porta estabilizada. 2000 pés, 1012, vai chamar estabilizado no final do XT, o voo na 62. Mantenha a posição antes da Juliette, mantenha a posição antes da Juliette. Tá, mantenha a posição igual com as duas iniciando, 3628. Salvador 35219, boa tarde. boa tarde, Azul 4206, autorização nível 350 Recife, Serra Mel. Aguarda, cópia Recife 4206. Aguarda, espera pro Caracaju. O Caracaju, afirma. Boa tarde, você não é 6143. Tem condições de interceptar sinal voando duna? Direito em dial, sua ponta de espera chama 2895, o ajuste 10012. 10012, autorizado em dial, sua ponta de espera 1895, grava, chama 5118. Solo 35219, boa tarde. 35219, boa tarde, prossiga. Que horas é, pra que horas é o horário do plano? 1957. É um pouquinho cedo, pedi pro senhor aguardar mais alguns instantes, assim que eu tiver o plano, eu pago a cópia, tá ok? Ótimo, aqui eu tenho que ir. Gente, 3629, ingresso Juliette, portão 1. Juliette, 1, 3628. Salvador. Boa tarde, boa noite, 56, cliente da Serra, solicita Recife. 856, aguarde um minuto para copiar Recife. Aguardando. Zero, passou o trabalho. Sensor 3190, livre pouso, pistão no zero, vento no 00 graus, 13 nós. Livre pouso no zero, pistão no zero. Azul 5185, ciente, mantém a ponta de espera. Do 4206, pronto, cópia. Pronto, 06. 5491, voe direto Duna, no ideal desça para o nível 050. Duna, no ideal desça 050, 5491. Azul 4206, está autorizado 3505, e após isso, o antes da quadra 10, com a esquerda, com o Caracaju. 5481 2048 4206 06 correto, chão para puxacionamento. Plano 612, complete sinal, chame torre 1895. 1895, é isso? Aqui. Certo. Caju com curva à esquerda, o transponder 5426-1208 é o controle. O gol 1856. Correto, chama para puxar estacionamento. Chamará, prato. Sono 90, solas 29, direito no 219. 1219, já 3190. Alô, Salvador, boa tarde, tá 319 livrando. 90, táxi autorizado Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette, 05, 3190. Torre Salvador, boa tarde, gol 1612, passo externo, baixado, travado, visual. Boa tarde, gol 1612, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gol 1612. Azul 5, noite 5, livre da colagem 10, vento 10 graus, 12 nós. Autorizado de colagem 10, azul. Meio no 2, livre pouso no 0, vento no 00 graus, no 3 nós, check 3. Livre pouso, baixado travado, no meio no 2. Azul 5185, decolou 32, chama o controle 1208. 208, gato, azul 5185. Controle Salvador, na boa, azul 5185, Dael, cruza mil pés. Azul 5185, contato radar na decolagem, suba ao 320, após 2000, direto Leda, após Leda, Brito. 320, após 2000, direto Leda, e após Bridge, azul 5185. Com 491, desça para 3.000 pés, meio 12, ajuste. 3.000 pés, o 354-91. Alô, Salvador, gol no 612, livrona, você escuta? No 612, táxi autorizado via Alfa, chamando antes da Juliette. Via Alfa, chamando antes da Juliette. Chanel 143, pode ser 1700 com referência? Negativo, mantenha 2000 pés do Chanel 143, aguardando o setor final para o localizador. Colô da Alicia, Romeu Cabral, tá seguindo pra onde? O Oceaner 6143 para o localizador esquerda 165. Esquerda 165, 6143. Oscar Bravo, estou autorizado seguida presente, 1 mil pés direto ponta do Humaitá e após cruzamento da Boca da Bahia. Reautorizado 4 mil pés, ajuste 1012, redução 2209. Ok, 4.229, 1012, 040. Da Gol, boa tarde, aciona a identificação, desceu 50, chegada bom. Aciona R6143 estabilizada. Estabilizou, R6143. Completa final, Torre Salvador 118.95. 4206, pushback acionamento autorizado, portão 08, aprendiz táxi. 2 acho que está autorizado. E o 1012, lixo na LS que se reporta estabilizado. Entrando para 2000, pelo DMS, reportará estabilizado, tipo 5491. Não, portão. 6201, na aguarde para posicionamento no portão Roseiro. É o número 2. Número 2 para ingresso no pátio. Autorizado até o portão 02, 1612 da Gol. Portão 2, 1612. Meu Zulu, Oscar Alfa, prossiga. Alô, Salvador, boa tarde, voo no 055, autorização para com 5. Sim, minha alternativa é que o senhor está seguindo, Zulu, Oscar Alfa, para a gente formar por centro. 1055, aguarde para pushback, corrigindo, para a cópia. É, o senhor fez alguma DLA? Vamos tentar para a empresa, por favor. Gol 1013, está pronto para a cópia? Radar com o seu tráfego, tem condições de confirmar a radial distância de Salvador? Eu, letra PID, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. O código 5166 e o controle 1208. Correto, chamo para pushback acionamento no 0 no 3. Só levou no 055, a DLA foi para 1935. 1935, encontrei aqui a DLA, já te pago a cópia. Tá ok, a subida, por favor. Dael, Leda Bridges. Obrigado. Solo, Oceano 62, eu vou ter condições de fazer simultâneo aí com a Azul. Com segurança? Condições de fazer simultâneo com segurança? Com certeza. Autorizado, chamo para Nish Taxi. Autorizado é porta táxi, 62 a 1. 35219, pronto para a cópia. Pronto para cópia? Autorizado, conquista nível de voo 200. Para prosseguir direto conforme a rota do plano. A subida será árdua após direto vitória da conquista com a primeira curva direita após a decolagem. O código transponderá 5444 e o controle em 120 decimal 8. Está correto, chamo para posicionamento. Estou pronto. Já está pronto? Sim. confirma. Então tá autorizado, chama pra NX Táxi, 5219. Fala aí, para tal. Olá, boa tarde, 6143, vou chamar ele pro. 6143, táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai reportar com a Juliette. Azul 4206 para o táxi com 1115 a bordo, 3 horas e 15 a por via Alterna Aracaju. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 012. Pátio de Alfa, ponto de espera, torre 1895, ajustado no 02, 4206, boa tarde. Gol 1055, pronto para conta Golfins? Pronto para conta, no 055. Confins aprovado, nível de voo 360, via Pesolino 6, subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, o código 5136 e o controle em 120, decimal 8. Gente, está autorizado Confins 360, via Pesolino 16, da El, Leda, Bridge, primeira curva direita, 5136, transponder e 1208, controle, voo 1055. Correto, chama para o posicionamento no 055. Ora. Ia, aciona a identificação, pessoal 080, o ajuste 1012. Autorizado, Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 1012. Índia Alfa, 1895, 1012, venha tudo, 201. Ah, 5491. Do 5185, chame Recife, chama 251, alterna no 3325. 251, alterno 3325. Firmo. Então, boa tarde. Do Oscar Alfa foi chamado de pouso para feira. Gente, livre pouso no zero, vento no 00 graus, 129, check trem. Livre pouso, tipo 5491. Reportará quando estiver baixado o elevador. Gente. Autorizado, no 013, chame pra NX Táxi. O de Cipó estava seguindo para Natal? Boa tarde, Azul 4206, se aproximando para o espera da mulher. Azul 4206, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Visual com o local de pouso atingindo 2500 O Chanel 143, informe que seu portão previsto é 09 e a aeronave da Gol já está efetuando o pushback acionamento, tá ok? Sim, mas ano completo, tá final 2.118.95. 2.118.95, obrigado. Uno 273, livre restrição à frente, desça para 2012, livre final LSC, reporte estabilizado. 2012, está autorizado a frente, mais estabilizado, gol 273. 026, desça para 4.012. Para 4.000, gol 926. Na final, baixado ou travado a trip 5491? Ciente, torre ciente, trip 5491. Via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 0 ou no 2. Pátio Índia Alfa, 295, obrigado pela boa vaga. Igual 601, baixou, travou, passando em dia terra. Tente igual no 601, não continue a aproximação número 2 para pouso. Ciente. Oscar Alfa Controle. Leão no 43, após a passagem do Gol, ingresso Juliette para o portão 09. Após o Gol, Juliette 09, tem no 43. O Trip 5219 está na minha escuta. Na sua escuta, senhora, vamos aguardar ainda no terceiro para iniciar o nosso posto de paramento. Sim, esse reposto quando estiver totalmente pronto. Aguardar aí, então. Meia, avisar com o trava na final no zero. Afirmo. Pode passar do trava ali e mantenha no zero, azul 4206. Vou passar o trava na final ali e mantenha 4206. 050, o 709, pode levar na frente, tá? Autorizado, 4384. Autorizado, 3294. Gol no 601, no livre pouso, no zero, vento no 00 graus, 12 nós. Livre pouso, 601. Transmissão às regras, frequência livre. 9-1, táxi autorizado Alfa Juliette para o Pátio 3. Juliette, Pátio 3, 4-9-1. Paulo, Salvador, eu vou na 055 para pushback, estacionamento, gate 612. A gente vai aguardar apenas a passagem do Airbus da Avianca retaguarda após iniciar no 612. Após a aeronave da Bianca, inicia no 612, gol 1055. Delta Charlie, da presente direto rotatório, ajuste 1012. Está autorizado da presente, então, direto Salina das Margaridas após Farol da Barra. Errou, já está autorizado o ILS para o voo no 026. No 026 da presente está autorizado o final ILS X6. Essa é para 2012, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, voo 026. 01 no Salas 49, direito no 219. 219. 73 completa, torre 7895. 7895, obrigado. Deixa eu ficar aqui, é que não tem nada na segunda. Salvador, boa tarde, vou no 601. 601, táxi autorizado via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamada antes da Juliette, voo no 601. 2, Salvador, muito boa tarde, gol 273, estabilizado, tem todos baixado, checado, visual com no 0. Sente, gol no 273, continue a aproximação, aguarde pista livre. Sentindo, aguarde pista livre, gol 273. Torre, o Xané 62, zero no ponto de espera, 1-0. Xané 62, zero 1, no ciente, mantém o ponto de espera. Ok. Paulo, boa noite, reportamento finalmente, portão 104. 856, ciente, aguarde. Aguarde. No 273, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Livre posição 10, gol 273. Azul 4206, decolou 50, chame o controle 1208. Controle 1208, azul 4206. Hotel 73567, autorização Brasília 357, formação do Aguarde, cópia Brasília 3567. Aguarde. 306, boa tarde. Contato radar na decolagem Tubal 350, perfil Pucajamo, Aracaju. Ciente, nível 350, azul 4206. Delta Charlie, repórter 20 milhas de Salvador. No 013, Torre de Salvador. Não, o senhor poderia, por gentileza, liberar a retaguarda? De forma que o tráfego possa fazer o pushback? Afirmativo, estamos conseguindo aqui. Obrigada. Após o tráfego na final ali, mantém o 6201? Afirmativo, o senhor é 6201. Após ali, mantém, 6201. Gente, pronto, cópia. Autorizado Salvador Aracaju, número PES, após decolagem de curva esquerda no corredor forte, pista no 7, o código 0260 e o controle em 120.8. Posso ter cotejamento correto, me confirma o PLB? A bordo, 3 horas e 20 de autonomia, até na Campinas. Mike Eco Oscar, fracionamento táxi da colagem, agora com a torre 1895. Ajustado 1-0-2. 1-0-5-5, táxi autorizado, pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1-0-2. Ataque, parte Índia, ponto de 295, 12, gol no 055. Solo Salvador, muito boa tarde, gol 273, livre da censura. Ah, chame Torre Salvador agora, 118.95. 118.95, gol 0025. Boa. 3894, voa Duna, 2000 pés, 1012, livre final LFC, reposta estabilizado. Duna 2, eu peço 1012, autorizado LFC, 3289. No 013, mantém a ponte, espera. Se aproximou o máximo do Boeing da companhia que já está no ponto de espera, para a gente poder liberar aqui o Boeing da companhia que está no 04. Gente, eu vou no 050. Gente, obrigada. Terei a posição para o 601, Luciana. 601 na posição 08. Vai aguardar o táxi do Boeing da companhia após o mesmo ingresso de Juliette para o portão 08. Ok, após a passagem da aeronave da companhia, livre táxi, posição 08. Gol 1601. Chame o controle 1208. 208, 6201. Oi, Salvador, a Chanel 6201, decolado, solicita a Leda. Chanel 6201, no contato Tubal 360, após 2000, pés Leda, após Leda Bridge. 2000, Leda, Leda Bridge, 6201. Salvador, 3567, pronto para cópia. Afirma. Autorizado Brasília 3530, é a subida, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. O código 5430 e o controle no 208. Aceite, autorizado Brasília 360, pêndulo 17, decola da árvore leste, decola da 10, curva direita, 5430, transponder e 20, tráfego 8. É o controle da 3560. 1430 é o código, o cotejamento correto, chama para posicionamento. 5219, chama para táxi com 36 a bordo, autonomia de 4 horas de alterna Salvador. O Gol no 273, ingresso Juliette para o portão 10. Pesado, ingresso Juliette, gate 10, Gol 273. 35219, táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Dando passagem ao banho da Golfa, ingressando nesse momento do pátio principal. Ponto de espera, baixa chamar a torre 1895, ajustado 1012. Seu ciente, visual bom voo, após ter passagem, estamos autorizados, ingresso Pantiona, Índia e Alfa. Ponto de espera, 1895, até o retorno, uma boa tarde. 3567, informa o código transponder 5430, chama para posicionamento. 4430, tá certo, tá pronto para pushback, acionamento, tá 3567. 3567 é o número 2 do setor, aguarde mais alguns instantes. Tá aguardando, é isso aí Salvador, boa tarde, o 3629 da SUP para autorização. Como é? 3629, um minuto para sua cópia. Obrigado. Copiando 2545. 36, falou 57, direito no 219. 219, direito, obrigado. O 026, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, 026. 1856, puxa a cena no portão 4, chama pra início táxi. Vai chamar Gol 856. 55, ciente, ali mantém, 10. Ali mantém no 0, Gol no 056. Pronto para a Copa São Paulo Congonhas? Autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 360, via Persuluno 6, BHZ Trivia, posso conforme a rota do plano de voo. A subida será da El Leda Bridge, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5441 e o controle em 1208. 1-0, para o 1660, para o meio da Elvida Beach, curva direita. A rota seguindo pelo no meio será BHZ, Jets Trip, transponder 5441 e controle 6120, acima 8, 7369. Chama para posicionamento 3629. Chama para posicionamento 3629. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 0 no 3. Gol no 0 no 3, vigilância. Vigilância no 360, Gol no 0 no 3. Sistema no 026, aguarda aeronave que está puxado, não está ainda para engraçar. O número 3 no setor, aguarde 3629. É, escuta, 29. A transmissão está muito baixa, mas foi o Oceanair 6259 que chamou o São Salvador? Permaneço, Oceanair 6259, pronto para a cópia Guarulhos. Autorizado Guarulhos, em vez de voo 360, via Persuluno 6, BHZ, Trive, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El Leda Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10, o código 5457, o controle no 208. Oceanair 6259, autorizado 360 para Guarulhos, via Persuluno 6, BHZ, após Trive, conforme plano. Daí o Leda Bride, a saída, curva direita, decolando da pista 10, 5457, transponder 1208, controle. estacionamento. Posicionar. Está com 176 a bordo, 3 de autonomia, treino Natal. Costa, ciente. Aguarde a viatura Follow-me no pátio 4 para início do táxi. Amanhã, obrigado, boa noite. Oscar, ajuste no 012, autorizado o táxi via pátio 4, reporte ingresso na Oscar. Tá 3894, livre pouso no 0, vento no 00 graus, 12 nós. Livre pouso no 0, tá 3894. Tá 55, decolou 02, chame o controle 1208. 208, boa noite, obrigado. M2 chame Recife 1251, alterna 3325. Recife 1251, 3325, 6201. Para ataque, 3567. Salvador, boa tarde. Esse é o Gol no 055, passando 2000 pés. Gol no 05, contato radar na decolar. Bom, 3600. Leda Bridge. Leda Bridge 360, no 055. 055 da presente, Rui Leda. Leda, vamos no 055. Oscar Lima, tenho no 7. Flip 5219, ali mantém, após trave na curta final. Após trave na curta final, ali mantém, 5219. Delta Charlie, prossiga. Gente, 500 pés autorizado cruzamento da Bahia, reporta através do farol da Barra. Checo Oscar, livre decolagem no 7, vento 090 graus, 12 nós. Salvador, boa tarde, seu 3894, livrou. 3894, taxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, reportando a Juliette, 3294. Cruzamento no ponto médio da 1028. Para o cruzamento da 1028, Mike Acosta, passando 800 para mil pés. Gente, Mike Acosta, mil pés, autorizado cruzamento da 1028, após proa do corredor forte. Afirma, após proa do corredor forte, Mike Acosta. IP5219, livre decolagem 10, vento 090 graus, 13 nós, e forma trapo à esquerda, helicóptero cruzando o campo. Tá pronto, gol, noite 56. Boa noite 56, ali mantém, após o trip. Ali mantém, gol, noite 56, visão trip. Mike Echo Oscar, chame o controle 1208. Controle 1208, pra fazer a volta. É. Controle Salvador, Papa Romeu Mike Echo Oscar, transfere. Papa Romeu Mike Echo Oscar, no meu pé, corredor forte. Quando possível, chamado de pouso e chamado de ingresso para terminar a hora, Caju. Ok, é só instante. P5219, decolou 07, chame o controle 1208. Parei, uma boa tarde, até o retorno. Até. Flight Level 050, my arrival. Level 50. Preto, 3 horas e 45. Qual o PLB, por gentileza? 3567. 182, 182. Taxa direita e de alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 0 no 2. Ok, ajustado no 0 no 2, taxa de alfa, 18952, já 3567 igual. Indo via saída 5219 Arbor. Ajustado no 2, nós. Deve decolagem no 0, boa noite, também. Chega. Tá passando o Leda, tá escutando pra conversa. Firmo, chame agora Recife, 1251, alternando 3325. 251, 3325, obrigado, boa tarde. Boa. Chega, Yankee Delta Charlie. Reporte agora através do Parque Metropolitano de Pituaçu. Confere, chama Recife 1251, alternando 3325. 351-3325, boa noite, obrigado. Controle, o Mike é Costa. Prossiga, Mike é Costa. Estimando o terminal Aracaju para os 2054-547. 2054 terminal, confirme o pouso. Pouso em 2119. Copiado, 2119, terminal 2054, mantenha no meu pé, corredor forte. Noite é forte. Controle, Salvador, boa noite. Boa noite, 56, decolou na PUCA. Boa noite, 56, contato radar na decolagem, suba 390. Mantenha rumo de decolagem até 2 mil pés após direto Jama. Ok, 3390, vai manter a pro até 2000 pés, depois já no gol, noite, como é? Jamo. Jamo. Fox, Fox, confirme a razão de descida. Fica, Fox, Fox, could you increase your rate of descent? If it's possible, 3,000 feet rate of descent. We have traffic on departure, on arbor departure, usually it performs with low rate of climb, so it would be good if you increase your rate of descent. Oscar Fox Fox, it's now clear to descend to 3,000 feet, QNH 1012. Charlie, confirme posição. Passando através da Pituba. Gente. Copiou? Sim. 3567, decolou 112, chame controle 1208. 208. Controle, Otan 3567. Otan 3567, muito boa tarde, contato radar na decolagem, subal 380. Após 2000 pés, curve à esquerda, esquerda proa de Elefa. A 2000, já está cruzando a esquerda, desvio formações aqui, e 2000, Elefa. Para o Taxa 3629, alterna Galeão, 4 horas e 15, autonomia 146, bordo. Taxa à direita, envia alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste 1012. 1012, direita, envia alfa, TAN 3629. Fox Fox, it's now clear to maintain your original rate of descent. Final Duna position, descent to 2000 feet, QNH 1012. Alpha head in Duna position, Alpha Fox Fox. Oi, Salvador, OTAN 3629.0. Tensa 3629, a linha ainda cola pista no zero, vento no 00 graus, 10 nós. A linha cola pista 3629. Autorizado Guarulhos, 340 via Pêsulo no 6, subida da El, Leida Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceiro do zero, o código 5466 e o controle 1120, décima 8. Para Guarulhos, da El, Leida Bridge, Pêsulo no 6, da Lodzonte, de Posse, 5466, transponda e o controle Salvador em 1120, décima 8. Da... 297. Correto, seu posicionamento. Alô, Salvador, gol no 567, informação Sierra para Brasília. Um minutinho, cópia Brasília. A 3, foi. Iniciando 3629. Sim. Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Boa tarde, Yankee Delta Charlie. Confirme sua posição. Tá 30 segundos através de Passo Iguaçu. Sim, Yankee Delta Charlie. Confirme intenções de pouso. Direto pro Passo da Aerostar. Gente, Yankee Delta Charlie, reporte final longa no pátio 5. Ali, braço. Salvador, gol no 940, gente da Serra. Abaixa um minutinho pra ver barulho. Sim. 208, obrigado, bom fim de semana. Obrigado. Muito boa tarde, TAM 3629, decola na Dael. Quando possível, Dael, Leda? Confirme a matrícula. É o TAM 3629. 629, modifique seu transponder para 5441. Modo normal, aguardando contato radar, subal 36120, da presente direto Leda, após Leda Bridge. Ok, corrigindo aqui, 5441, direto da El, após da El Leda, Leda Bridge, o TAN 3629. 1856, chame em Recife no 2685, alterna no 2545. Uno, dois, meia, um, cinco, confirme a secundária? 1245. 1245, grato, bom fim de semana, grato, 1856. Cristal, Oscar Fox Fox. Oscar Fox Fox, prossiga. Go ahead. Transdown to 2000, Oscar Fox Fox. Descent to 2000 feet, KNH 1012. We informed that there is a light rain over the field. Fox Fox, we informed that the ceiling is 1,500 feet and visibility is 5,000 meters. Thank you so much, Oscar Fox Fox. Salvador. Ok, tá na longa final. Gente, Yankee Delta Charlie, vento 1,00 graus, 1,3 nós, reporte no solo controlado. Charlie, está no solo controlado. Já sem sob contato radar, está meia dúzia de milhas, sul do VR de Salvador. Sim, 3629. Vai que a Costa controle. Para a Costa, igual 567. Autorizado Brasília, 360 via Pêrsulo no 7, subida Árvore Elefa, primeira curva à direita após a decolagem, o código 5464.